silêncio da manhã, ele se encontra sozinho, refletindo sobre a vida, buscando seu caminho. As sombras do passado já não o perturbam mais. Ele busca a serenidade e a paz no coração traz. A cada respiração, um passo no agora. No eco da sua mente, a luz que aflora. A sabedoria das horas, dos dias que se vão. A paz interior é a chave, a verdadeira canção. Caminho da paz, onde a alma se encontra. No abraço do momento, a vida se conta. Reflexão e prosperidade são frutos do amor. Aproveitar cada instante é viver sem temor. Encontrando na reflexão o sentido da glória. O peso das preocupações se dissolve no ar. E a calma em seu ser começa a reinar. A cada respiração, um passo no agora. No eco da sua mente, a luz que aflora. A sabedoria das horas, dos dias que se vão. A paz interior é a chave, a verdadeira canção. Caminho da paz, onde a alma se encontra. No abraço do momento, a vida se conta. Reflexão e prosperidade são frutos do amor. Aproveitar cada instante é viver sem temor. Não é o destino, mas a jornada que vale. Na paz do coração, o amor nunca falha. Cada instante é um presente, cada dia uma canção. Viver com a paz interior é a mais bela missão. Caminho da paz, onde a alma se encontra. No abraço do momento, a vida se conta. Reflexão e prosperidade são frutos do amor. Aproveitar cada instante é viver sem temor. Com paz no coração, cada sonho se desvela. Aproveite cada dia, com calma e serenidade. Viva a vida plena, com paz e felicidade. Não é o destino, mas a jornada que vale. Na paz do coração, o amor nunca falha. Cada instante é um presente, cada dia uma canção. Viver com a paz interior é a mais bela missão.